provar que sem a gente ninguém se mexe. Essa é pros manos do break aí, certo, mano? Pra abrir a roda aí, a galera sangue bom, só se ligando então. Então, bem-vindo ao Hip Hop Day. The Hip Hop, The Hip Hop. Acorda lá e bota o rolo, o som enrola, bota o que será que acontece? A pista tá cheia de gente, todo mundo está dançando o break, o hip hop rola, o grave agudo é da hora. Se é um convite a você, vem pra cá, vem dançar, vem curtir, vem só ver aqui, é cheia de vontade, cheia de moral, essa galera do basquetebol, olha que legal. A gente vem aqui de cima, e olha só que tá chegando, é uma pá de mina. Chama uma pra você, diz pra ela vir aqui curtir o som do hip hop, é o que liga, vem curtir. Se é que eu gosto, fico contente, o grave explode e balança essa gente, eu aproveito o show, é hora, não dou espaço. Canto com raça, isso que eu faço, aqui estou na paz de Deus e sigo meu caminho. Considerado eu, ele de Naldinho, comando aqui é meu e Deus, só isso é forte. Bem-vindo ao hip hop, the hip hop, the hip hop, hip hop, the hip hop, hip hop, the hip hop, hip hop, the hip hop. E todo mundo que gosta de rap, diga ho! E todo mundo que gosta de rap, diga ho! Yeah! Diga ho! Diga yeah! Yeah! Diga ho! Yeah! Yeah! Diga ho! Yeah! O peso bate forte, toma conta essa festa. Fim de semana já chegou, a hora é essa. Todo mundo à vontade, só curtir esse calor. Virou do jeito que eu gosto e eu vou. Com a moçada hip hop pra fazer a diversão. Abrir a roda e toma conta do salado. Sabe bem que o som que rola é bem esperto. Nada de errado, ainda certo. Senhor, eu quero mais é que me dê a tua força. E deixe sempre essa galera muito louca. O break rola, a gente dança. Eu falo forte, então, bem-vindo ao hip hop. The hip hop, the hip hop. Hip hop, the hip hop. Hip hop, the hip hop. Hip hop, the hip hop. E todo mundo que gosta de rap, diga rock. E todo mundo que gosta de rap, diga ho, yeah! Diga ho! Diga yeah! Diga ho! Yeah! Diga ho! Yeah! Acorda lá embaixo, rola o som e rola a bola. O que será que acontece? A pista está cheia de gente, todo mundo está dançando. Bem que o hip hop rola, o grave agudo é da hora. Se eu convite a você, vem pra cá, vem dançar, vem curtir, vem só ver aqui, é cheia de vontade, cheia de moral, essa galera do basquetebol, olha que legal. A gente vem aqui de cima, e olha só que tá chegando, é uma pá de mina. Chama uma pra você, diz pra ela vir aqui curtir o som do hip hop, é o que liga, vem curtir. Hip hop, the hip hop, hip hop, the hip hop. Diga ho! E todo mundo que gosta de rap, diga ho! Yeah! Diga ho! Diga yeah! Diga ho! Yeah! Diga ho! Yeah! Aqui ou lá embaixo, lá na quadra, o som que rola. Você sabe um break? É da hora, a gente é que faz a nossa diversão. Pra esquecer um pouco mais, além do cão, pedindo ao Deus dos orixás, que tem em nossas vidas as favelas alegria. Água e comida, o hip hop em qualquer lugar. União e paz, subindo em toda a cidade, soltando a paz de mar. Hip hop, the hip hop. Hip hop, the hip hop. Hip hop, the hip hop. Hip hop, the hip hop. E todo mundo que gosta de rap, diga ho! E todo mundo que gosta de rap, diga ho, yeah! Diga ho!